No ar, Ioiô Super Jovem. Tá chegando o Ioiô, já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O Ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no ar. Estamos começando ao vivo o programa Ioiô nessa Sexta Santa. Aqui de Santa, aqui no Ioiô não tem absolutamente nada. Tu já queria aí... o gole, né? Eu já queria. Ovinho. Pessoal já tava comentando em off aqui, queria um gole, né? Nossa senhora. E aí, queridos colegas, como é que vocês estão? Hoje estamos furando a quarentena, mas estamos devidamente usando álcool em gel, usando isso máscara. Isso mesmo, eu tava usando máscara até agora, mas não dá pra falar com a máscara, mas estamos todos protegidos. Exato, cuidar, estamos a mais de 80 metros de distância cada um aqui no estúdio pra não ter perigo de absolutamente nada. Eu, além do álcool gel na mão, eu tomei uma caipirinha antes de vir pra passar álcool gel no peito, na garganta. Internamente, né? Justamente. Uma caipirinha de Stenag, que é mais forte. Álcool é mais concentrado, sim, aí né? Aí passou na garganta. E aí agora tá protegido por dentro agora por fora? Assim, mas não pode beber, hoje é Sexta Santa. Não, mas era só pra fazer é o programa. É por causa do coronavírus. É que o álcool, tentei tomar álcool gel, achei meio ruim. É ruim, é ruim. O gel é aquela isso, consistência é ruim. Fica grudando, né? Na garganta. Não é cocante. É, daí eu tomei o... Eu tomei o gole, aí é o seguinte, daí beleza, daí tô protegido. Daí foi, protegido. Agora tá protegido. Tem cocância, tem tempero, tem cocância. Eu falei que a gente tá a 80 metros de distância de cada um, mas a galera sabe que o estúdio da Super Jovem é bem grande, porque os apresentadores aqui da emissora são um pouquinho grandes, avantajados no tamanho do talento, então tem que ser um pouquinho grande. Nossa, o estúdio, né? Nossa senhora. Tudo bem, Jorgião? Tudo certo, rapaziada, tudo certo. Sexta-feira a gente fazia aí vários dias que não fazia o programa juntos, né? Então fizemos, conversamos durante a semana pra voltar a fazer ao vivo o Ioiô. Então estamos em três nessa sexta-feira. Na sexta-feira que vem estaremos em três de novo, né? Se ninguém morrer de coronavírus. Se ninguém morrer. Então eu e o Beto, que nós somos do grupo de risco. Grupo de risco. Eu vim hoje e na próxima não vem, ele vem, né? É, eu já tô quase, então. Os velhinhos. Né? Já tô quase, não posso falar muito. Quem não é do grupo de risco que trabalhe mais, nossa, né? Exatamente. E aí, Guerreiro, tudo bem? E aí, Léo, mais uma sexta-feira. E sabe, o recheio do ovo que eu queria hoje é o que tem emprego, diploma e passaporte cheio de carimbo. Ah, olha, agora vai ser difícil. Agora, vai ser, né? Agora vai ser bem difícil. Inclusive, os ovos estão aí mais um ano, carinho, pro meu patamar financeiro. Os ovos de Páscoa estão caríssimos, né? Dos mercados. E o que vem tá vindo dentro? É álcool gel? Eu acho que sim. É álcool gel? Um brinquedo, sei lá. Deve tá vindo uma chave de um carro, né? De um carro. De um... Galera, falando em brincadeira, hoje a gente fez a proposta. Inclusive, a gente tá divulgando nas redes sociais desde quarta-feira, né, Guerreiro? Que hoje nós vamos fazer o stop do ioiô. Muita isso gente chama de adedonha mesmo. Também a brincadeira. Adedonha? Adedonha. Essa eu nunca tinha ouvido falar. É o nome científico. É, lá do Rio Grande. Quer ver que essas viadagens lá do Rio Grande? Lá de... Viadagem, guri. Paguri, porque é o seguinte, o Rio Grande do Sul é um outro planeta, né? Eles têm o idioma deles, né? A comida deles. Tu não entende nada. E daí ele vem com esses pop de vez em quando. Eu nunca ouvi falar em adedonha. Não é que nem o sacolé, né? Sacolé. Você sabe o que é sacolé? É picolé, porque você falou um dia, né? Não, sacolé é geladinho. Geladinho. Sabe o que é Cusco? Cusco é cachorro. Cachorro. É o idioma. É o dialeto. Por exemplo, nossa, lá o gaúcho de manhã cedo já come um cacetinho. Já, que delícia. Um cacetinho quente ainda. Que delícia. Cacetinho com leite. Com leite quente. Ó, não sou eu que estou falando, hein, ouvintes. Cacetinho. Gente, é Sexta Santa, vamos manter o nível do programa. Mas pra quem não, para aí, então vou explicar. Pra quem não sabe, não levem pro mau caminho o cacetinho. Não levem por trás, né? No Rio Grande do Sul, o que é o cacetinho? É o pão francês. Pão francês. E no Rio de Janeiro também é cacetinho. Eu também. Ah, no carioca eu já imaginava que gostava de cacetinho. Porque não gosta. Gosta, né, Jojão? Olha, vamos começar o programa aqui, então. Deixa eu voltar o raciocínio aqui. Isso que a gente nem bebeu aí. O que nós tava falando? Sobre o stop. O stop, então. Ah, é verdade. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar, você vai mandar o seu nome completo pra gente a partir de agora, no 98822-2300, e nós vamos ligar pra você participar do stop ao vivo com a gente aqui na rádio. A gente vai selecionar três ouvintes, né? Isso. Três ouvintes, a partir de agora você manda o WhatsApp só com o seu nome completo, depois a gente vai selecionar três ouvintes, vai ligar cada vez para um ouvinte e vamos brincar de stop. E vamos brincar de stop ao vivo aqui na rádio. E atenda a gente, né? Até. E o ganhador, o que fizer mais pontos, não vale nós, porque eu sou craque nisso, vou ganhar todas, tá? Ah. Ah, só pra me gabar. Viu? O ganhador vai levar um presentaço, Léo. Um presentaço de quem, Jorjão? Da Cacau Show! Que delícia! Olha, um super ovo de Páscoa da Cacau Show. Esse ovo de Páscoa, a gente, pro ganhador ou ganhadora, a gente vai passar o nome pro pessoal da Cacau Show e amanhã a pessoa vai retirar na loja. São duas lojas aqui em Beltrão, uma na frente da praça e uma aqui na Ponta Grossa, perto da rádio. Você vai retirar lá na loja em frente à praça. Mas a gente vai dar todas as orientações pro ganhador e pra ganhadora. E vocês estão vendo que tem um ovo lindo da Cacau Show aqui trufado, né? Nossa, eu quero comer, mas não posso. Pois é, mas então eu vou te dizer, esse não é pro ouvinte. Não é, Jorjão? Esse é pra nós. Agora sim, presente, hein? Presente aí da Guta, do Rodrigo, dos proprietários da Cacau Show. Falaram, ah, eu vou mandar pra aqueles gordinhos um ovo de Páscoa lindo, trufado, maravilhoso. Credo, então, vamos daqui a pouquinho no intervalo, se a gente demorar um pouco mais no intervalo, é porque os gordinhos estão se fartando num ovo trufado da Cacau Show. Então, se começar a tocar Faroeste Caboclo, você já sabe, né? E o CD do Modern Talking também. Então, ó, manda pra gente o nome completo, eu vou deixar claro mais uma vez, nós vamos ligar pra você, você vai jogar stop com a gente, nós vamos escolher a letra, aquela coisa toda. Uhum. E aí, quem fizer mais pontos de 3 ouvintes que vai participar no ar, ganha o ovo da Cacau Show. Isso mesmo. Então ali, vamos abrir perto de umas 2:30, 3 horas, pro pessoal mandar o nome. Isso. E depois a gente vai começar a brincar. Vamos escolher as categorias do que vai ter na brincadeira? Vamos escolher as categorias. O que vai ter? Nome tem que ter. Não vamos escolher muitas que eu tô com meu papel pequeno aqui. Eu gosto de carro. Carro. Tá. O que eu entendo. Eu tô só colocando o que eu entendo. Nome, carro. CEP. O CEP é sempre uma briga, o CEP. Vale cidade. Estado e país. Não vale bairro, CEP. Né? Não. Então, CEP. Tá, cidade, bairro não vale. Não, cidade, estado e país. Tá. Então, CEP, cidade, estado e país. Tá? Cor. Cara, cor é sacanagem. Ah, cor eu não acho legal. Cara, não. Tem outros aqui, por exemplo, é profissão. Eu nunca vi jogar com profissão. Programa de TV. Filme. Profissão. Eu acho que assim, TV. Que TV engloba filme e programa. Então tá. Peraí, então só um pouquinho. Tá. Nós temos já nome. Nome, carro, CEP, profissão, TV. Temos que ter um difícil. Um difícil? Flor ou cor. Flor ou cor é sempre difícil. A flor também é como... Não, mas tem que ter um difícil. Cor. Tá, cor, vamos cor então. Então tá aí. Flor eu não entendo bolas. Então assim, ó. Então vamos lá. Nome é nome normal. Nome. É. Carro. Carro. CEP é cidade, estado e país. Profissão é profissão, tá? TV. É ou nome de filme ou de programa de televisão, mas não pode inventar. Tá. Cor é cor. E total é não, o que tu somou no minha final. Sogra é. Minha sogra, crê que é isso. Eu não tenho espaço pra isso aqui. Não, eu... tem sim. Minha sogra, mais um, ó, são só 5 até agora. Tá, vamos fazer 6. Minha sogra é. Minha sogra. Não, é 7? Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei que era 7. Eu vou ter que fazer de novo o papel, hein? Eu tudo também bem, vou, no intervalo eu vou ter que... Minha sogra é. Eu tá. também vou. Então... Esse minha sogra é. Isso aí é muito subjetivo, né? Não, beleza. Porque ó, se for com a letra A, você coloca que a minha sogra é um amor. É. Entendeu? Ninguém coloca que ela é A. Por que que não, guerreiro? Você não gosta da sogra? Eu gosto da minha sogra. Eu gostava da minha sogra, mas... Mas ela faleceu. Mas ela faleceu não. Do quê? A filha dela me chifrou. Então tu não gosta da filha dela. É, mas a sogra não tem nada que ver. Seu bambudo. Corno! É corno e não gosta da família toda? É. Não entendi isso. Não, mas eu tenho um bom relacionamento. O ruim é o corno sentimental, né? Fica magoadinho. Fica magoadinho por dentro. Então, repetindo, no nosso stop que você vai participar aí de casa, nós temos nome. Anota aí também, cara. Anota aí também, né? Nome, carro, isso. CEP, profissão. TV, que engloba filmes e programas de TV. Os nomes. Uhum. Cor, minha sogra é. E o total, são 7 categorias. E o total, tu não sabe que é só o total, né, seu burro? É só o total. Lembrando, então, que os ouvintes que participarem e fizerem mais pontos, o que fizer mais pontos, ganha um belíssimo ovo de chocolate da Cacau Show, que já pode retirar amanhã, porque a Páscoa já é no domingo, justamente, né? Justamente, amanhã lá na loja de cima, em frente à praça. O comandante Joaquim, estou a avistar uma tropa que se encaminha diretamente ao nosso forte, comandante. São amigos ou inimigos, Sentinela Manuel? Olha, acho que são amigos, estão todos vindo juntos. É todo mundo muito amigo, muito amigo. Vamos tocar música, galera? Toca lá. Daqui a pouco tem o stop do ioiô pra moçada, fica aí. Em época de quarentena, todos em casa e as fofocas entre os vizinhos estão rolando solta. Não é mesmo, Michel Teló?

Ioiô. Vai se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência, não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz comigo. Faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se é melhor com ela, saber se você faz amor comigo como faz com ela. Yo, tá de volta. Tá de volta, yo. Que é isso? Passa álcool gel. Passa álcool aqui, hein? Aproveita. Passa álcool aqui, álcool gel. Aproveita que agora, você tá em casa agora na quarentena e no feriado também, né? E passa álcool aqui. Pior que essa, só uma que a gente tá tocando lava-mão. Muito. Lava a mão? Deixa eu ver. Não. Lava a mão! Não sei quem programou. É o Robson Ferri, do pessoal da RF. Senhora. Não tem, não sei. Ainda bem. Não achei. Pessoal, é o seguinte, Chofer 46, o melhor app de mobilidade urbana, 100% beltronense, de volta no programa Ioiô, de volta a patrocinar esta porcaria. É, você precisa ir pro trabalho, pra balada não tá indo, né? Mas uma hora vai. Então, vai de Chofer 46. Uma hora você vai poder ir pro barzinho, encher a tampa, volta de Chofer 46. Nesses tempos de quarentena, Chofer 469 faz o trabalho de leva e traz para a sua empresa. Precisa mandar um produto, mandar um condicional ou as compras do seu cliente? Então, olha, não deixa de vender, viu? Entre em contato com o Chofer 46. É muito mais rápido, mais fácil e mais barato. Chofer 46, o melhor app de mobilidade urbana e o melhor 100% beltronense. Chofer 46. Olha, tinha um programa na Record antigamente que era bastante bacana. Era o Legendários da. Vocês lembram? Que quando é do Max Mion no sábado? Sim, o primeiro programa dele na Record, né? Exato, a Record acabou de anunciar que ela vai voltar com os Legendários, com o Marcos Mion, assim que passar a pandemia e puder fazer a produção em um dos programas. É, vamos aguardar, porque antigamente tinha Legendários, tinha Encrenca, tem Pânico, Encrenca ainda? Tem. Pânico, mais um negocinho legal. Agora não tem mais nada pra você assistir na TV. Nós estávamos conversando antes em off o quanto a televisão decaiu, né? Muito. A gente estava falando ontem da live do Bruno Marrone, que foi sensacional, foi. Né? O Bruno pirou o cabeção, né? Tipo a gente no rolê, tipo né? Tipo a gente no Mas rolê. Mas assim, vem essas lives, veio mostrar pras emissoras. emissoras de televisão, que a internet influenciou muito mais, tirou muito mais audiência, o YouTube tirou muito mais audiência da televisão do que dos outros meios. O rádio continua em pé, de pé na patrola, com muita audiência, com muita gente querendo ouvir rádio. E já a televisão, o pessoal está trocando pelo YouTube, pela Netflix, enfim, pelo até streaming. Até porque, né, a TV tá muito chato, é muito chato. É só coronavírus, ninguém aguenta nossa mais. Senhora, tinha uns programas legais antigamente, né? Agora, eu lembro do Mignon, né? Você gosta do The Voice, Jorjão. Não, do The Voice eu gosto. Eu gosto do Masterchef. Eu amo música. E você ama a comida, né? Quem que não gosta de comida? Você não gosta de comida, Jorjão? Eu gosto. Ah, eu sei que você gosta de comida. Quem que não gosta? Eu gosto, tá bom. Pode deixar feliz, eu gosto. Questão do... Nós estávamos falando do que mesmo? Falando das TVs. Do Marcos Mion. Eu achava ele muito melhor na MTV. Eu acho que ele tinha mais liberdade pra fazer o que ele queria fazer na MTV, né? Foi o tempo top do Marcos Mion. Na verdade, a MTV teve grandes nomes como o Marcos Mion, como o Marcelo Adnet. Cazé. O Cazé também, a Tata Werneck. Aquela loira que era ex do Marcelo Adnet, a Calabresa, Dani Calabresa. A Titi Miller, que eu não gosto, eu detesto a menina, mas o auge deles foi na MTV, porque eles tinham liberdade. Né? MTV. Justamente. Era uma emissora. Penélope Nova. Tinha o ponto P. Penélope Nova, legal pra caramba. Legal. Era legal mesmo. Tinha o programa de sexo dela lá, né? Isso. Mas quem começou com esse programa lá na MTV foi a Monique Evans. Depois ela foi pra Record fazer um programa tinha assim. Um cara muito como Thunderbird, lembra do Thunderbird? Thunderbird também é mó legal. Ele era mais louco. Daí o Thunderbird explodiu na MTV, daí a Globo trouxe ele e queimou ele. Queimou e a mesma coisa que fez com a Adnet, né? Se bem que a Adnet tá mandando bem na Globo. Todo mundo que faz esse caminho dá ruim, porque o pessoal tá no TV a cabo, tá na MTV. Vai na MTV era canal aberto. Mas tipo, quando tá no grupo da Globo ali, vai pro multishow, vai pro aberto, fica uma merda. É, que daí tu é proibido de fazer tudo que quer, né? Ah, mas um que decaiu, que fez o caminho inverso, foi o Tom Cavalcante. Ele saiu da Globo, foi pra Record e sumiu, morreu, né? Também tem caminhos inversos. Daqui a pouco a gente vai... A galera tá perguntando aqui no nosso WhatsApp. Oi, tudo bem? Como faço para participar do Stop? Jorjão? Só manda o nome, 988-22-2300, que nós vamos selecionar. Daqui a pouquinho vamos começar a brincadeira, tá? Aí a gente vai ligar pra você, pra quem nós selecionarmos, vamos sortear três nomes, três ouvintes, a gente vai ligar, vai falar ao vivo, vamos jogar. Jogamos com um, depois com outro, depois com outro. Que fizer mais pontos, leva um super ovo de Páscoa da Cacau Show. Daqui a pouquinho vou falar da Cacau Show também pra galera. Tá? Inclusive, nós estamos saboreando um belíssimo. Qual que é esse que a gente tá saboreando aqui? É um azul, deixa eu ver se tem. É um azul bonito. Trufado. Aí ele veio com umas trufas gostosas. Cadê a... É que a gente já comeu, então, né? Cara, tudo bem. Muito bom mesmo. Que nem aquela música do Navisson lá que o Guerreiro gosta, tudo bagunçado aqui. Mas é um maravilhoso. É cremoso. Maciozinho, O gosto do chocolate. Cara, Cacau Show é tudo de bom, não, né, filho? Qual o chocolate da Cacau Show que é ruim? Nossa, não existe, todos são uma delícia. Eu tenho um problema lá em casa que eu tô tentando emagrecer. Né? Aí a minha filha trabalha na Cacau Show, a Caroline, né? E aí ela todo dia traz umas guloseimas pro papai. Eu tô ficando cada vez maior, mas é Mas é por um bom motivo, né, Jorge? Eu sou apaixonado pelo Lacreme. Lacreme é muito bom. Nossa, se não me engano, é 70% leite e tal. É ótimo. Eu gosto da Cacau Show pra fazer doce. Você derrete chocolate e faz doce. Nossa, é uma delícia. Senhora. Vou contar uma história pra vocês. Deixa eu só falando em história, Jorginho. A galera aí tá perguntando essa semana um boato que saiu nas redes sociais. Inclusive, eu quero mandar um abraço aí pro meu brother, o Léo William, que ele comentou na live da Marília Mendonça, pedindo um abraço pra galera aí do presídio de Beltrão. Abraço. E ele me falou ontem, cara, que a galera levou a sério, chamaram ele pra conversar e tudo mais, mas galera, é só uma brincadeira, né? Não leva então a sério, o pessoal tá entediado por causa aí do coronavírus. Acontece, é uma brincadeira, ninguém agora, tá... Agora, tem uns manezão que escreve cada coisa, ontem eu tava vendo do Bruno Marrone, daqui a pouco se xingaram, daqui a pouco começou política, daqui a pouco um falou uma merda, daqui a pouco um casal brigou na live. Meu Jesus, imagina. Volta pra mim, aquela facada que eu te dei foi só uma brincadeira. Eu comecei a prestar atenção ouvindo música e olhando, porque começou a me chamar a atenção, né? Eu deleto ali, eu tiro os comentários, só fico na live vendo o vídeo e goleando. Fazendo uns petiscos. E tomando água, porque não pode beber agora, né? Você sabe que agora tem que cuidar da hidratação do corpo. Não, senhor, álcool gel no peito. Não, mas os boatos estão comentando na internet, Jorjão, que você vai sair da rádio pra virar youtuber, né? Falaram. Vocês estão loucos pra que eu saia, né? Você tá com um vídeo aí bombando na internet, mais de 5 milhões de visualizações. Foi pouco. Não, eu resolvi fazer um... De vez em quando, eu acho a importância... Nós trabalhamos em meio de comunicação, nós somos formadores de opinião. E às vezes eu vejo as pessoas falarem algumas coisas legais, outros não tão legais. E eu quis expor uma, foi uma brincadeirinha, um vídeo pra conversar um pouco com o povo, porque você, a gente tá em quarentena, a gente não consegue nem conversar com todo mundo. Não, né? E fora que tá um tédio do caramba, né? Isso, e fez sucesso o vídeo, não, mas assim, falei só o que eu pensava, o que realmente, e que tá acontecendo umas coisas bem chatas, tá. Que se aproveita de uma desgraça pra fazer outro tipo de coisa, né? Eu não sei se é só no Brasil, mas aqui eles são acostumados a distorcer as coisas, sim, estão, né? Politizando um negócio que não tem, cara, necessidade, caminhos, né? Caminhos inversos, exato, né? Então, exato. Assim, é um momento, mas foi legal, tá? Mas não brinca com o negócio de youtuber aí que mas não é mentira, então você não vai mentira, sair daí, você não vai ficar só no YouTube. Até porque com essa minha carinha não ia chamar muita atenção. Então eu vi o Jorjão fazendo frango, né? Faz o quê? O frango deu mais no Instagram, o frango que eu que fiz que na live. Eu não vi. Tu não viu essa? Não, outra live dele. Tem outra live. Ah, não, mas isso que os boatos são verdadeiros, então. Eu fiz um frango na laranja. Oh, é uma delícia. É, agora eu vou fazer, pra próxima live, eu vou fazer a sopa preta. Eu faço a sopa preta? Sopa preta de Olinda, é uma receita minha, eu vou fazer lá. Jorjão, tá? Você podia fazer um frango na cerveja, você já fez um frango na cerveja? Fiz, mas o na laranja é mais gostoso que na cerveja. Mais que na... Mais não, gostoso. Mas o que tem na cerveja que é mais... Momento Masterchef super jovem. É que assim, o frango na cerveja, você faz, você é frango assado, né? Frango assado, então... Eu gosto de frango assado. Eu também gosto, adoro. Aí você tempera lá. É uma coisa que eu gosto, é frango assado. Você pega meia latinha de cerveja, joga ali, assa, fica top, fica aquele gosto. O na laranja, não. Na laranja você faz na panela, você faz com cebolinha roxa. É cozido, roxa, um é assado, outro é cozido. É, outro é cozido, feito, daí você faz aquele molho gostoso, que a laranja fica aquela vai aquele cítrico, aquele, fica muito bom. É uma delícia. Mas eu vou fazer, eu vou convidar vocês. Mas que história vocês. Que você ia contar, querido? Ah, esqueceu. Verdade, vou contar a história seguinte, cara. Eu morei um tempo em Passo Fundo, né? Lá no Rio Grande do Sul. Gaúcho, tchê. Lá em Pelotas, tchê. Já foi mais bagulho, já foi gaúcho, tchê. Já foi gaúcho, tchê. Morava lá e só um minutinho que eu vou pegar um chocolate da Cacau Show pra comer. Ah, tá certo. E eu pegava o busão, né? Eu pegava o ônibus pra vir. Pra pegava Beltrão. O Guancino lá. Não era o Guancino, era Unisul. Unisul. Lá pra lá era o Foz, era o Passo Fundo Foz, né? Então ele vinha por... Carazinho, Sarandi, Ronda Alta, Rondinha, Chapecó, demorava uma eternidade. Daqui a Passo Fundo, 380 quilômetros, ele demorava umas 10 horas pra chegar. Bem era gatinho. Muito bom. É daqueles que se tinha alguém fazendo xixi na rua, ele parava e pegava. Aí subir. Era galinha, era aquelas maçãs correndo assim. Nossa senhora, era a coisa mais linda do mundo. Não, é quando derruba aquelas garrafas aqueles litros de água no corredor e fica... O bom, assim, eu gostava de vir com aquelas senhoras, aquelas vovós, que elas sentavam, elas sempre tinham comida, né? Sempre. E vovó que vai pro busão, titia que vai pro busão, sempre tem comida. Não, elas abrem uma mala, daí vem frango assado, nossa. Tem bolinho. Aquelas bolachas caseiras com merengue. Nossa, a cuca recheada. Nossa, que delícia. Aí, mas nem sempre eu tive a sorte de sentar ao lado das titias, das vovós, né? Aí um dia... Eu embarquei em Passo Fundo e embarcou um cara com uma gravata, né? Terno, gravata, cara muito chique, assim. Sentou ao meu lado, né? Daí, pá, não ia falar o que com o cara, né? Fiquei quieto, daí o cara falou, pá, vai ser longo? De onde é que tu é? Sou de Beltrão? Ah, eu sou de Pato Branco. Falei, imaginei, né? Imaginei, né? Deu pra imaginei, ver. Imaginei, né? Todo metidão e tal. Daí eu falei, ele falou, cara, vai demorar muito? Eu falei, pá, demora, porque pega estrada de chão, é pinga-pinga. Isso aqui demora pra caramba, né? Falou, pá, mas então nós podíamos conversar alguma coisa. Eu falei, não, quer conversar do quê? Ele falou, ele não. Queria o teu frango assado, Jorjão. Não, não, não. Ele queria experimentar. Daí ele falou assim, não, eu lido com finanças, nós podíamos conversar sobre dólar, bolsa de valores. Cara, eu tinha 17 anos, estudava, não sabia bosta nenhuma daquilo. Eu falei, cara, bolsa de valores e dólar, você quer conversar? É sobre isso, sobre finanças, sobre, né? Eu falei, viu? Na época era dólar era um por um, né? É, daí eu falei, viu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece cabrito, boi e cavalo? Eu conheço. Falei, você sabia que o cabrito, o boi e o cavalo todos comem pasto? Sim, sim. Sim. Você sabia que o cabrito faz o cocôzinho, a bosta do cabrito, é só umas bolinhas pequenininhas assim? Parece sim, aqueles sucrilhos. É. Eu falei, você sabia que a vaca faz um troço pastoso, uma bosta bonita? Uma bostona, né? Bonita, viçosa. É. Eu falei, você sabia que o cavalo, ele já faz uma bosta diferente, é uma bola maior e seca? Ele falou, então. Mas o que tem a ver? Eu queria te fazer uma pergunta. Porque se o cabrito, o boi e o cavalo todos comem a mesma coisa, por que que a bosta deles é diferente? Ele falou, cara, não tenho a mínima ideia. Falei, então, você quer conversar de bolsa de valores de dólar e não entende de bosta nenhuma? Faz sentido, né? Faz sentido. O cara não entende bosta nenhuma. História piada. Olha, antes da gente tocar uma música aqui, você quer falar alguma coisa, meu querido? Não? Pode falar. A gente vai jogar stop com a moçada. Na volta, né? Uhum. Então manda o nome completo pra gente, a gente vai ligar pra você jogar ao vivo. Lembrando que as categorias são nome, carro, CEP, profissão, TV, cor, minha sogra é. É muito fácil. Esse é complicado. Quem fizer mais pontos ganha o quê? Um super ovo da Cacau Show. Vamos tocar a música pra galera enquanto a galera pega o papel e a caneta e daqui a pouco tem o stop do ioiô. Ioiô Super Jovem. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Like fuego, we bout to spend a dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend a dinero. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa. Mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend a dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Uta, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improved, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Don't stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. You like that space? Programa Ioiô na Super Jovem. O programa bem bacaninha, mas os caras são uns trouxa, viu? Estamos de volta, e aí você já lembrou de passar um álcool em gel? Você já lembrou de lavar as suas mãos? Você já lembrou de mandar o seu nome pra gente pra participar aqui do nosso Stop? Você já jogou Stop, Guerreiro? Já, várias vezes. Várias. Era, eu agora era com essa brincadeira da infância. Eu agora com essa quarentena é só Stop e jogo de pife. E assisti muitas séries, inclusive Canastrona. Você já assistiu? Já assistiu Vis-a-Vis? Não dá spoiler. Ainda não? Eu também ainda não. Ainda não. Não, daqui a pouco a gente vai sortear aqui. Ainda não. A gente vai sortear aqui o ouvinte pra participar com a gente do nosso Stop, hein? Vamos ver se é aqui. Alô? É, seu Silvio Ciolato? Quem está falando aí? Seu Silvio, o seguinte, é da Polícia Federal, seu Silvio. Caiu sua casa, seu Silvio. Sim. Fiquei sabendo que o senhor estava com o comércio aberto essa semana. Hã? Aqui na minha casa só tem bolo pros caras da Super Jovem. A gente não consegue passar um trote nesse programa. A gente queria fazer um trote pro Tetinho. Ô, Tetinho, jura que teu nome é Silvio Ciolato? É isso aí, só a professora que sabe, o Ivo da TikTok e a Vera, porque eu trabalhei com eles. E agora todo mundo, né? Agora todo mundo. Nós falamos aqui nas... É bom Tetinho mesmo, que bom, né? Ô Teto, a gente ligou pra você aí pra desejar Feliz Páscoa, né? Muitos ovos pra você. É. E também pra saber dessa novidade maravilhosa que eu fiquei sabendo que vai mudar a loja, é verdade? Com certeza, Leandro. É o seguinte, Léo. Agora nós estamos mudando. Tá bêbado já, Tetinho. Você bebeu ontem, Leandro? Quem tá falando, ó? Aqui é o Léo, não, Leandro. É o Léo? Léo? Isto. Léo? Então é o seguinte, Léo. Ô, Jorjão. Oi. Nós estamos agora mudando, né? Uhum. Agora pro... Estamos indo, né, pra... ao lado da TIM ali na Avenida dos Cavaleiros, pra baixo do Doidão, com uma nova loja, tá? Opa! É, a partir do dia 5 estamos ali estourando a boca do balão. Show, com show! Promoção de aniversário de Muda Tetinho. Muda Tetinho melhor, loja, espaço maior para o cliente ter mais visão das mercadoria tudo exposta para o cliente olhar e falar, eu quero essa. Daí ele pega, coloca em cima do balcão, senta e é bem atendido. Enquanto ele é atendido, ele toma um cafezinho, ou ele escolhe uma água mineral ou uma espumante. Ele pode escolher. Olha só, tudo isso. Ô Tetinho, você falou que o pessoal escolhe a joia e senta. Tem que sentar na joia ou no balcão? Não, na cadeira. Ah, entendi. Na cadeira. Você fala isso dessas horas da tarde, deixa a gente assustado, Tetinho. Não, Léo, é que a nossa loja era lá pequena, né? Agora ela cresceu, entende? Graças a Deus, com esses clientes aí, amigos clientes que nos abençoaram, né? Vindo até Tetinho Joias, né? Deram pra nós uma força pra gente expandir um pouquinho, entendeu? A loja era pequena, mas era grande que nem coração de mãe, né, Teto? Com certeza, nosso coração é grande que nem coração de mãe. Ô, Teto! Viu, não? Teto! Estamos fazendo convite, oi? Oi, pode falar, depois eu tenho uma pergunta pra você, pode falar. Tá, nós estamos fazendo convite pra toda a galera que já visita Tetinho Joias, aqueles que não conhecem, para vir conhecer. Que lá eu tenho certeza que eu vou tratar bem delas. E a minha funcionária também. E a Tetinho Joias, galera, tem um diferencial. Ela atende pelo dono da loja, é certo? Opa! E ela faz o que o cliente quiser. Tá certo. Teto, para nós encerrar aqui uma pergunta, presta atenção na pergunta. Se meia paçoca é um real, quanto é paçoca toda? Tá louco. Vocês estão foda. Sabe quanto é a paçoca toda? Vou repetir. Uma paçoca! Quanto é a paçoca toda, Tetinho? Um abraço, meu irmão. Tchau, Teto. Teto, gente boa pra caramba. Sempre traz pra gente aí bolo de queijo, pão de queijo, né? Isso e mesmo. E tá ouvindo o programa Ioiô, veja tá só ouvindo, que legal. Tá ouvindo. Feriado. Ó, agora vamos ligar aqui pro nosso ouvinte, fazer a nossa primeira rodada aqui do Stop. Uhum. Nós vamos... Mas, Jorjão, liga desse aqui, Jorjão. Esse aí tá muito ruim no ar. Esse aí tá ruim, então. Esse tá, liga desse aqui. Vamos, muda o telefone. Vou falando alguma coisa enquanto eu ligo, né? Inclusive, as categorias aí do nosso Stop, que vai ser vários ouvintes até as 4 da tarde, né, Guerreiro? Exatamente. Olha só, pra você que tá afim de jogar com a gente, ou o pessoal que vai jogar, as categorias são nome, carro, cidade, estado, país, o CEP, né? A profissão, né? TV, que pode ser nome de programa, nome de programa, né? Nome de programa. Nome de programa. Por exemplo, A, vai falar o que com A ali na TV? A casa caiu. A tarde é sua. A tarde é sua também. É, é o filme. Que é um filme ou uma... Amada Amante. Exato. É. Então, a TV é nome de filme, né? Ou programa de TV. E também tem o Minha Sogra É. E aí, as regras são as regras tradicionais, né? Se não repete, é 10 pontos. Se repete, é 5. E assim vai. E assim Dos três ouvintes que vão participar com a gente, o que mais, né, pontuar dos três ouvintes vai levar um ovo top da Cacau Show. Cacau, uma delícia. Show de bola. Daqui a pouquinho eu vou falar da Cacau Show também pra galera. Tô Inclusive, ligando... estamos saboreando um belíssimo ovo da Cacau Show. Vamos ligar aqui pra Bruna Santos. A gente tentou ligar pra Laísa, não deu, Laísa. Liga o teu celular aí, meu anjo. Daí tem modo sabe, avião, tá em modo avião, a gente não consegue ligar, né? Agora tenta aí. Agora vamos ligar pra Bruna dos Santos. Isso, pra participar do nosso Stop. Ou então o que eu tinha falado lá, né? Não, eu esqueci o outro nome da minha terra. Que nome é aquele, né? É Mandoleta. Não lembro. É a tua sigla, gaúcha. Você é do gauchês. É do gauchês. Tá chamando ali. Vamos lá, então. Alô? Alô? Tá chamando. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Que bom, ninguém atende. Mas tem que atender, anjo, pra gente poder brincar. Como é que o pessoal manda? O pessoal manda pra cá. Alô? Alô? Oi, tudo bem, Bruna? Oi. Tudo bem? Aqui é o Léo da Super Jovem. Tudo certo com você? Tudo certo. Você quer brincar de stop com a gente? Quer. Então, você já anotou as categorias da brincadeira? Ainda não. Tá, então pega o papel e a caneta que a gente vai repetir pra você, tá bom? Tá. Vamos lá, então. Uhum. Já pegou? Vamos lá. Vai, quebrou o pão na casa. Tem uma galera na casa lá. Então vamos lá. Já. Vamos lá. Nome. A galera lá, ó. Nome. Carro. Carro. CEP. Sete? É, cidade, estado e país. Notou? Profissão. Sim. TV, que pode ser filme ou programa de TV, ou não, novela também. Não, né? A marca, TV. Não pode ser Samsung. Por que não? Samsung é uma TV. Cor, que essa aí eu vou me lascar, porque eu nunca sei o nome das cores. Sim. E Minha Sogra É. São 7 categorias. Anotou? Dá um nervoso. Vamos lá? E vamos fazer o seguinte, Léo. Nós, o primeiro ouvinte, nós vamos escolher. O ouvinte vai escolher a letra ou nós vamos escolher? O ouvinte escolhe a letra, vai. Escolhe a letra rapidão. Fala a primeira letra que vem à cabeça, menina. Bruna. Letra C. C. 1, 2, 3 e foi. Valendo. Carlos. Não. Tu tem que escrever. Escreve, meu anjo. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Carro com C. Putz. Demando tem tempo aí, hein, moçada? É. Stop. Ah, já? Ah, vai se lascar, guerreiro. Tá, stop. Parou, Bruna. Parou. Vamos lá. Nome. Carlos. César. Eu coloquei Caio. Cíntia. 10. Cíntia. Carro. Corolla. Hã? Não coloquei. Camaro. Corvette. Corvette, 10. CEP. Colômbia. Vai. Curitiba. Você falou o quê, menina? Curitiba. Tem 5, então. Eu, Canadá. Profissão. Não coloquei mais. Carteiro. Isso que não deu... Carpinteiro. Não deu tempo. Carpinteiro ela, 10. Isso. Beleza. TV. Carrossel. Kubanacan. Não coloquei nada, que não deu tempo. Você não colocou... Carrossel. Carrossel. Tu tá lendo ou tu já colocou? Acho que você não tinha colocado, não, hein? Tá lendo. Qual que é a cor, Bruna? Cor, Bruna. Cor eu não coloquei. Isso. Cinza. Não colocou. Tu colocou minha quê? Sogra Cinza. É? Minha sogra carinhosa. É? Carinhosa. Mentirosa. E tu? Corna. Eu não coloquei, não deu tempo. Também não coloquei. Então, eu... Bruna, você fez quantos pontos? Acho que eu fiz... Acho não. Tu fez 1 de 5 e tu deixou 2 de fora, né? Então tu fez 10, 20, 30, 45, correto? 45 pontos. Então, 45 Bruna, aguarde aí até o final do programa que a gente vai fazer com os ouvintes, tá bom, minha querida? A gente vai anotar teu nome e tua pontuação daqui a pouquinho. Vamos ligar para mais um ouvinte. Quer ligar agora? Quer ligar? Vamos ligar agora. Dá aí o papel para anotar o nome? E deixar... Você faz um merchan, Jorge, enquanto isso? Eu vou fazer o merchan do Rapidão. Meus amigos, o Rapidão é um super app para você pedir tudo. Não é só comida, não. Nesses tempos de quarentena, o Rapidão faz as compras do mercado para você. O Rapidão também vai na farmácia para você. Uhum. É muito fácil. O Rapidão é assim, ó. Você pega aí o seu celular Android ou iOS e escreve Rapidão, baixa o app. Tem muita promoção, tem muito desconto especial. E aí você usa também. E é claro, você tem opção de um monte de supermercado, um monte de loja. Você tem opção de comida pra caramba. Tem hambúrguer, tem pizza, tem restaurante, tem choperia. Tudo no Rapidão com muita coisa legal. É Rapidão, é rápido, é bom demais. Baixe já o Rapidão. Patrocinando o programa Ioiô. Vamos falando aí que eu vou ligar para mais um ouvinte. Vamos ligar para mais um ouvinte, lembrando que essa pauta do programa é porque o programa não tem pauta porque não temos nada para fazer na quarentena, então a gente tá jogando stop com você. Tivemos a primeira moça que participou, foi a Bruna dos Santos. É 8 ou 9 aqui. Tua letra tá ruim de ver. Qual, querida? Esse aqui que passou aqui. Olha só, professora que deu caligrafia pro Léo. Um pouquinho. O pessoal não tá entendendo aí muito. Ó, lembrando que as categorias são nome, carro, CEP, né, cidade, estado, país, profissão, TV, que pode ser nome de filme ou programa de TV, também a cor, também minha sogra é. Então, Edvi. Depois vai ser um menino depois. É um menino agora. Ah, o Edvi é um menino, desculpa. Um menino. Também que se nome. É o Gole, né, Jorgão? Já tá... Edvi. Ah, Edvi. Edvi. Edvi. Tá chamando. Vamos lá, então. Tá chamando. Vamos falar com o Edvi. Edvi, não atendeu, vai perder. Eu queria um ovo. Alô? O horário não permite. Oi, é quem? É a Laís, eu não consegui ligar pelo meu número hoje. Ah! Deixa eu ver aqui, ela tinha mandado o nome dela. Laís do quê mesmo? Mas não era o Edvi que eu liguei pro Edvi? Deixa. Como que é, Laís? Ele tá lavando louça. Ah, tá lavando louça. Ah, tá certo, né? Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa aí, né? Você tá falando de que bairro, minha querida? Água Branca. Do Água Branca, vizinha aí do Jorjão. Laísa. Nada a ver, eu moro na Cango. Laísa. Tá bem, tá sabendo bem ele. Prado. Nasceu com GPS. É parente da Laona? Não. Então presta atenção, eu vou falar a letra agora. Não, ela já anotou as categorias, já, Laísa? Já. Oh, então tá. Vamos lá, eu vou falar a letra. A letra é M, valendo. M? M de macaco. Tem tempo aí, hein? Ah, meu pai. Quem, lembrando que falar stop, fala logo, hein? Nossa senhora, é difícil brincar disso, hein? É. Cor amarrom. Opa, falei. Meu Deus, não tem TV. É bem fácil TV, amigo. Ah, sim. MM, cor com M, com M. Stop! Ah, Jorge! Vocês são muito rápido, cara. Vamos lá. Primeiro de tudo, você fez até onde? Autocarro e programa de TV. Tá. Carro e programa de TV, então tá bom. Então vamos lá. Nome? Melissa. Quê? Melissa, ela falou. Melissa? Eu coloquei Marcos. Marcos. Márcio. 10. Carro? Faltou o carro. Tá. Eu coloquei moto. Maverick. Moto vai valer ou não? Não, moto não? É moto. Então, não. Não, se eu quiser chamar meu carro de moto, eu chamo. Empoderamento. CEP. Mondaí. Mondaí? Nossa. Nossa, Santa Catarina, conheço. Coloquei Maranhão. Marrocos. Manaus, Viana. Isso. Profissão. Motorista. Opa, boa. Eu coloquei marceneiro. Marceneiro. Médico. Médicozinho ou médicozão, Jorge? Médicozinho. Médicozinho. TV faltou pra ti, né? Faltou. Tá bom. Eu coloquei manhã total. Meu bem, meu mal. Masterchef. Nossa senhora, meu bem, meu mal. Cor? Marrom. Marrom. Coloquei, né? Musgo. Ai, eu gosto de musgo. E minha sogra é? Maciosa. Como? Mafiosa. Manca. Manca? Manca. Eu coloquei maravilhosa. Porque morta. Então você fez nos meus cálculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você fez 50 pontos, correto? Isso. Então tá, Laísa, por enquanto a gente vai marcar aqui, né, e 10, torcer 20, 20, pra você 40, ganhar 40, o ovo eu da... Eu fiz 65. Da Cacau Show, combinado? Empatei com a Laísa. Então, tá, tchau, Laísa. Até mais, Laísa. Tchau. Até mais. Depois me chamam, vamos chamar o último ouvinte. Daí, vamos, tá, chamar. Eu, ó, até agora eu fiz, na primeira rodada, eu fiz 15 pontos. Nossa. Que vergonha, cara. Muito fraco. Minha, nossa. Vocês fizeram quanto na primeira rodada? 50. 65. É. E agora eu fiz 10, 20, 30, 45 agora. Eu agora fiz 50. E eu fiz 65. Só de empatados aqui. Eu não vou brincar mais. Não vou brincar. Desculpa, mais. Sai daí. Não, eu não vou. Vamos tocar aqui um rock? Vai. Opa, rock é bom, hein? Vamos tocar um rock. Vamos tocar Joelma aqui. Vamos lá. Agora, 13. Fala, seu mau acabado. Tá ouvindo o ioiô? Não tem nada melhor pra fazer, né? Sai daí, ô. Vai ouvir outra coisa.

você no coração. É que não sobrou espaço pra outro alguém. Minha saudade só cabe no teu abraço. Hoje mais ninguém. Eu tenho dó de quem me conhecer agora. E todo amor eu tô jogando fora. E qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa nem da porta. Explode aí! Eu quero outro alguém. Faço pra você no coração. Posso ficar melhor? Pode ficar melhor. Leva a mão, não. Aqui, a zoeira rola solta. Desculpa, é muita picanha, muito caranguejo, muito escol e muita ragne. Ioiô, super jovem. Ela era lá da Barra, ele de Ipanema. Foram ver um campeonato lá em Saquarema. Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema. Ella llegó con el flow corriendo por las venas. El chico enamorado y ella toda plena. Él quería un amor y solo tuvo pena. Tuvo pena. Enquanto ele dormía, mal ele sabía que lá no pé da areia outro chama de sereia. Esa menina solta, esa chiquita suelta. Mientras él dormía, lo que él no sabía, suelta de contacto, ella miraba y elegía quien ella quería. Esa chiquita suelta. Vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina solta. Essa menina solta. Tentar que superar. Tentar que superar. Essa chiquita suelta. Essa chiquita suelta. El verano caliente e ella toda fria. Falando que ia pra festa que ela nem ria. Mesmo levando perdido, ele não dizia. Caraca, meu irmão. Atrapado en el pasado cada noche y día. Sin noción de la situación que se metía. Loco sin entender el juego que perdía. Dale, chica. Enquanto ele dormía, mal ele sabía que lá no pé da areia outro chama de sereia. Esa menina solta. Esa chiquita suelta. Esa chiquita suelta. Enquanto ele dormía, mal ele sabía que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta. Tendrá que superar. Tendrá que superar. Essa menina solta. Essa menina solta. Ele vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa chiquita suelta. Essa chiquita suelta. Essa chiquita suelta. Mira, míralo. Lo difícil que era enamorarse. Míralo. Tendrá que superar. Estamos de volta aqui no feriado de sexta-feira, 10 de abril de 2020. Tava falando pro Guerreiro no Treta News, Jorjão. Que ainda bem que tem um feriado pra gente poder ficar um pouco em casa, né? Ainda bem. Faz tempo que eu não fico em casa, cara. Faz tempo que eu não fico em casa, né? Agora esse negócio de ficar em casa, eu nunca limpei tanta coisa. Meu, inclusive, Jorjão, você podia, agora que você é youtuber... Eu não sou youtuber, você podia fazer dicas, né, de conserto em casa. Dicas. Você tava esses dias pintando o quê? Doutor, eu tava pintando... O foi trocado o ar-condicionado e ficou aquele buraco, né? Porque ficou. Era um ar-condicionado meio antigo e agora vem uns mais moderninhos. Vem. E eu fui tentar pintar a casa com lixo. Aí sobrou tinta, eu fui tentar pintar a casinha do gás. Não, você também tava limpando a fossa, né? A fossa ontem eu limpei a fossa. Ontem eu limpei a caixa de gordura. Então, você podia fazer vídeos aí na internet. Não, cara, eu quase vomitei. Ontem. Então, essa que é a graça. Essa que é a graça. Meu Deus do céu. E foi assim, foi um e pouco da tarde, eu recém tinha almoçado, nossa, né? Ah, que delícia. Eu quase devolvi tudo. É que nem eu, quando eu jantei, fui assistir aquele filme O Poço. Quase vomitei tudo também, porque o filme é maravilhoso, tem né? Tem gente falando que é louco aquele filme, esse né? Esse filme é uma merda, não assistam. Eu também. Não assistam, é ruim. Eu falo, diz que a mensagem do filme é muito boa, prefiro não ver a mensagem. Não. Pessoal, hoje a nossa brincadeira tem um patrocínio exclusivo aí, uma gentileza do pessoal da Cacau Show. Inclusive, vou pegar um pedaço aqui de chocolate. Tá bom demais, hein? Da Guta, do Rodrigo, todo o pessoal. E eu quero fazer o merchan aí no 0800, porque a Cacau Show é show demais. Amanhã a Cacau Show estará atendendo das 8 às 18 horas, amanhã é sabadão, tá bom? Então, você que não comprou seu ovo de Páscoa ainda, aproveita. Amanhã, das 8 às 18 horas, sem fechar para o almoço. Mas corra, porque alguns modelos de ovos já estão com poucas unidades, tem aqueles mais procurados. Então, corra lá para não ficar sem, tá? Em dois endereços, na Cacau Show agora tem duas lojas em Francisco Beltrão. Uma na Antônio de Paiva Cantelma, em frente à praça, e outra aqui na Rua da Super Jovem, na Rua Ponta Grossa, bem pertinho aqui da Super Jovem, a loja 2. Então, amanhã é o dia de você comprar o seu ovo de Páscoa, não deixe para depois, corre para Cacau Show, mas corre mesmo, porque você pode ficar sem, das 8 às 18 horas, a Cacau Show, que está presenteando os nossos ouvintes hoje com o Super Ovo de Páscoa. A gente está na brincadeira, daqui a pouco vamos chamar o último participante, e nós também comemos um delicioso ovo de Páscoa, presente aí da Cacau Show. Temos que chamar um boy agora, Jorgão, porque a Bruna participou com a gente, e a Laísa, né, duas meninas, eu vou ligar, muito inteligentes, então. Foram melhor que eu, inclusive. Ah, não, mas, viu, porque desculpa, Léo. Não é muito difícil. Não é muito difícil. Vocês são muito rápidos. A gente percebeu que stop não é a brincadeira de ser mais... Vocês, não. Eu gosto de outras brincadeiras. Eu gosto de cozinhar. Que você já tá pensando bobeira, né? Eu? Ó, na primeira... Quando você fez a primeira rodada, Guerreiro? Eu fiz 65. Eu fiz 15. Oh. Eu fiz 50. Na segunda rodada, eu já fui melhor. Fiz 50. Fiz 50. Eu fiz 65. 65. Então, aqui de nós, o Jorgão está na frente. Ah, estamos empatados. Tá, então você, tem que fazer... Você, qualquer jeito, você é o último colocado. Não, na verdade, não, eu queria estar em casa, né? Aproveitando o feriado, mas tô trabalhando aqui, né? Tá certo. Vamos fazer ver o quê? Chama. Vamos chamar aqui, vamos ligar para o ouvinte. Tô ligando. Vamos falando qualquer coisa enquanto eu ligo aqui. Só um qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa, Silvio. Ó, uma dica que o pessoal tava passando ontem, tem a pessoa da Soja de Beltrão, que enquanto o pessoal tá em casa agora na quarentena, dá uma limpada no pátio, que também tá tendo dengue aqui em Beltrão, não tá fácil não. Inclusive, então. O pessoal tá falando que a dengue virou um novo PT, né? Viu? E o coronavírus? Tá, mas e a dengue? Tá. Né? Bom, então bem. Faz sentido. Vamos lá? Vamos lá, esperando. Não está chamando, o Jorge não tá nem chamando. Vixe! Um pessoal, tira do modo avião aí, hein? É o Android aí que tá com o travão. Chamou? Vamos lá. Alô? É o Xiaomi travou. Chamou? Alô, é quem? É Islã. E aí, Islã? O Islã rende aqui na rádio, cara. O cara fala bem. Islã, é o seguinte, mano. Você passa aqui na rádio, a gente vai te dar um prêmio de consolação. Um consolo. Vamos te dar um consolo. Vamos te dar um consolo. Puta merda. Não, obrigado. Cara, você falou puta merda, não pode. Hoje não é sexta-feira. Pode. Cara, valeu. Puta que pariu, não pode. Pode falar puta merda, pô. Ô, Islã, você fala de onde, meu querido? De Maiameleiro. Maiameleiro? Qual bairro aí de Maiameleiro? Bandeira? É quase, é perto. Na verdade, tudo aqui é Bandeira. Ah, é tudo Bandeira aí. Bandeira. Você bandeira. Mora perto da Passarela? Todo mundo mora perto da Passarela. É. Uhum. É o centro aqui. Ah, é centro? Centro de Macumba? Centro, uhum. Diz que o cara que passa embaixo da Passarela... Passarela? Passarela. Passarela. Passarela. A piada foi essa. Cara, acabou. Isô, você já anotou aí as categorias do nosso joguinho aqui? Sim, tá tudo anotado. Tá tudo anotado? Tá. Então positivo. Tá. Então, vamos escolher uma letra? Uma letra. Agora escolhe vocês que eu escolhi antes. Vai lá? Uma letra? É isso. Vai lá. L. L. Valendo, foi! Valendo! Meu Deus, é muito difícil. Não sei se tem carro com esse nome. Tem, sim, bem fácil. Vocês são inteligentes. Nossa, que difícil. Tempo. Tá fazendo a Isla? Tô concentrado aqui. Tá concentrado? Tem alguém ajudando você ou não? Tô sozinho. Tá sozinho? Então tá bom, né? Se tá sozinho, tá sozinho, né? Fica aí a dica aí, hein? E tá certo? Opa, ele falou stop! Ah, opa! Bagua! Quero ver, Bagua 2. Nome! O nome eu coloquei Lucas. Lucas também. Lirani. Eu coloquei Léo, porque é lindo esse nome, Léo. Lirani. Não, Lirani não vale. Carro. Lamborghini. Lamborghini. Coloquei Lamborghini também. Landau. Eu sou bom nisso. Nossa, próxima vez eu vou botar carros de 2010 pra cá. Cidade, CEP. Lauro Miller. Lauro Miller. Eu coloquei Laranjeira. Eu Londres. Coloquei Londres, então 5. Qual profissão? Profissão. Lixeiro. Coloquei lojista. Locutor. Eu, na verdade, eu coloquei laminador. Não existe. Existe assim, tô brincando. Existe sim. TV. Lilo Stitch, aquele filme. Lilo Stitch. Eu não deu tempo. Eu coloquei Lagoa Azul. Largados e Pelados. A cor. Tinha cor que essa... Tinha, lilás. Eu coloquei laranja. Eu coloquei laranja também. Então tá bom. 5 pra nós. 5. Minha sogra é... É linda. Linda? Ah, louca. Louca. Eu coloquei louca também. É, eu imaginei que vocês iam colocar isso, daí eu queria... Você queria ser diferente, né? Quantos pontos você fez aí, meu querido? Deixa eu ver, eu acho que eu repeti o nome, carro... Isto. Cor e... Só. Então vai dar. Resumindo, fez? São 7... 40. 55? 55. Confere 55. Então, confere tá. 55. É porque confere, dois repetiu, ele fez todos. Fez, né? Todos. 55, o então, Slam está na frente. Slam está na frente, não, ele é o último. É o último. Vamos chamar mais ninguém. Tem tempo? Não vamos chamar mais ninguém? Não sei se vamos chamar mais alguém. Não, você decide. Tá bom, daqui a pouco nós decidimos. Vamos chamar mais alguém. Tchau, Slam. Você quer mandar um abraço pra alguém? Até mais, Slam. Tchau, Islã. Então, o nosso run, eu fiz nessa rodada 55 também, ó. Eu 50. Fiz 10, 20, 30, 45. Já recuperei aqui. Então, estamos aí no nosso ranking. Islã em 55. Em segundo lugar, a Laísa com 45. Ou 50, não lembro. E em 50, aliás. É. E em terceiro, a Bruna com 45 no então, nosso jogo de stop. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar mais um e daí vamos, encerra. E aí encerra, daí encerra, quatro. Daí então, depois tá. A gente segue o programa, tá bom? Então tá, vamos já falando, tá quase no final. Vamos. Toca uma música aqui. Não, liga aí pro ouvinte, vamos ligar. Tá, não dá tempo, Jorjão, não tem que voltar aqui. É verdade. Deixa eu fazer o convite pra moçada, então, reprise do Yoyo domingo a partir das 20 horas. E claro, contrate DJ Léo Lute agora que vai passar a pandemia, né? Quarentena, aquela coisa toda. Eu tô louco pra tocar uma pra você. Então chama a gente aí pra fazer casamentos, aniversários, formaturas, enterro da sogra, qualquer coisa. A gente tá tocando aí com o DJ mais atualizado da região, DJ Léo Lute. Procure nas redes sociais, inclusive. E no enterro ele tá levando aqueles negão que dança com o caixão lá. De onde é que surgiu aquele meme? Eu não entendi. Eu não faço ideia, mas ele é muito legal. Ele é muito legal. Mas eu achei de um filme aquilo lá, não é? Não sei, eu acho que... Dos africanos normalmente tem umas cerimônias diferentes, né? Cerimônias diferenciadas? Eu acho que é só um grupo de caras que faz uma animação diferente. Eu acho que sim, é tipo uma animação de velório, pelo que eu... Animação de velório? É, lá eles fazem uma comemoração no velório. É uma tribo lá, um país, enfim, que faz. E são os carregadores de caixão. Ah, tá chamando aí. Eu, quando morrer, não quero ninguém chorando no meu buraco, hein? É. Alô? Alô? Oi, é quem? É o Júnior. Raul Dias Júnior. E aí, Júnior? Tudo certo, meu querido? Vale. Tudo bem? Você tá falando de onde, Raul? Aqui do Luther King, de onde eu moro ainda. Ah, da sua residência, Raul, do Luther King. Luther King. Quando eu não venho comer carne. Não, mas não me convida, né? Eu sou uma pessoa educada, tem que me convidar. Que tá convidando ele pra comer que tipo de carne? Linguiça. Ele falou que a tua linguiça é muito pequena e não tem sabor. É, o Jorjão já provou da linguiça do Júnior pra estar falando com propriedade, né? Não, você que diz. Não, eu não disse nada. Viu? Não, nada. Então se entrega. Mentirosinho picanha. Tá bom. Ô, Raul, você já anotou aí as categorias pra brincar com a gente? Já. Então vamos escolher uma letra. Vou escolher. Você que escolhe agora, Léo. Eu? Você não escolheu ainda. Letra... letra B. B, vamos lá. Um foi. Vamos lá, valendo stop aqui. Putz, não tem carro. Putz, carro tá sim. Meu Deus do céu. Calma aí, ninguém fala stop, que eu não sei nenhuma. Stop! Ah, ou não vale que o stop. Guerreiro tava escrevendo ali. Não, você falou stop. Tá, ô, Raul, pode parar aí, cara. O que que tu não fez? Que eu não fiz profissão. Profissão. E carro. E carro? Então vamos lá. Então vamos lá. Então tá bom. Primeiro aí, nome, Raul. Me tive na cabeça aí o Bruno. Bruno? Bruno, Bruna. Bruno, Bruno. Você botou o quê? Bruno. Também botei Bruno. Então 5, 10 pra cinco mim. 5 pontos. Tá. Carro? Carro, Raul? Nenhum. Nenhum. Bug? Brasília. Não coloquei nenhum também, não lembrei da Brasília. Uhum. É, CEP? Brunei, país. Olha, Brumadinho. Eu coloquei Brusque. Brasil, viu? Brasil, Brasil. Profissão, tu não fez, né? Não. Tá. Também não fiz. Coloquei boleiro. Uhum. Você coloquei bolador? Não, não fiz nada. Balconista. Bolador. Bolador é uma profissão. TV, Raul. TV que eu gostava de assistir, Bom Dia e Companhia. Bom Dia e Companhia, você botaram o quê? BBB. E vocês? Bom Dia, Brasil. Não coloquei nada. Tá. Cor. Raul. Cor? Branco. Branco. Bege. Branco. Bege. Bege. Coloquei bege. E a sua sogra é, Raul? Eu não tenho, mas ela vai ser uma besta. Uma biscate? Besta. Besta. Ah, entendi. Ah, bonita. Bigoduda. Eu coloquei biscate. Então tu... Tu fez bege, Vila? Não. O Raul fez 10... 35. Oh. Ah, Raul. Ficou em quinto lugar. E só eu tem fiz, quatro. Eu, vamos ver que eu acho que eu ganhei, hein? Vamos ver. 10, 20, 30, 40, 50, 65. Ah, eu fiz 45. 55. Ganhador! Ah. We are the champion! Parabéns, Mané. Jorjão. Você ganhou o quê, Jorjão? Eu não ganhei bosta nada. Nenhuma. Nada! Abraço, valeu, Raul. Até mais, meu querido. Então, o ganhador do ovo que fez 55 pontos foi o Islam. Islam! 45 pontos, a Isaac. Parabéns, o Islam foi o maior pontuador do nosso stop. Levou um ovo da Cacau Show. A gente vai entrar em contato com o Islam. Ele vai ir amanhã, lá a gente vai passar o nome completo do Islam. Ele vai amanhã na Cacau Show, ali da, em frente à praça, isso, tá? E retira o seu ovo, tá bom, Islam? Depois a gente vai estar entrando em contato contigo, passando os ovos todas, lá, todas as informações. Retira os ovos lá na Cacau Show do centro, das duas são no centro, mas enfim, a Cacau Show a em praça, frente à praça. Praça. O seu nome vai estar lá, leve a sua identidade. Vamos embora? Vamos embora, mas falta 15 minutos pra ir embora. Não, mas eu não aguento mais, vamos bebê embora. Quer levantar. É, vamos, então vamos tocar um monte de música e vamos embora. Vamos tocar umas músicas então, fica aí, depois do intervalo tem o Misturama pra galera, né? Isso mesmo, grande abraço, amanhã, pra semana que vem, tem mais programa aí, Ioiô. A gente se vê depois do intervalo. Feliz Páscoa aí pra todos. Feliz Páscoa. Aqui, a zoeira rola solta. Desculpa, é muita picanha, muito caranguejo, muito escola e muita ragne. Ioiô, super jovem. Estão juntos. Matheus e Cauã. Participação Marília Mendonça. Vou ter que superar. Super Jovem FM. Oi, bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Quase morro tentando encontrar o contato novo dela agora. Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora. Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir. Não é possível, hein? Só vou pedir desculpas. O nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque eu estraguei tudo. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar, a gente não vai mais voltar. Marília Mendonça! Esse negócio de superar é difícil, viu? Complicado. Marília Mendonça. Só vou pedir desculpas. Nós nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar. Suas fotos com ela viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar que a gente não vai mais voltar. Eu vou ter que superar que a gente não vai mais voltar. Marília Mendonça! Matheus e Cauã! Coisa linda! Obrigado, meu amor! Na Super Jovem! Não entendi! A galera mais louca do rádio! Não entendi nada aí! Ioiô! Quality, that the girl them need and I cry for every day without apology. Without apology. What them the right way, that's my policy. Yeah, right. Sean the ball alongside Beyonce. Now you the one say this. I don't see it. Big dirty, yeah. I know you dig the way me step, the way me make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come take me in of the night, I make we get it amplified. But I quit for run the ship, me nah go slip, me nah go slide. In other words, the love I got to give it certified. For give it the toughest, longest time for ride, girl. Atta Anaya, I know you gon' like it.